Mariposa 910, vento 090 graus com 18 nós, altímetro no 0 no 3. Ok, Mariposa no 0 no 3. Kilo-Zulu está autorizado táxi via Pátio 1, taxiway indiano. Ponto de espera da 10, chame torre em 118.95. O ajuste altímetro no 013. Comandante, boa tarde, está 3895, 3 ação Guarulhos. São 3895, 340 Guarulhos, ponto cópia. Pronto, 3895. 3895, está autorizado Guarulhos, no nível de voo 340. Decola 10 com curva direita na saída da El Leda Bridge, via Pizulu no meia. Após Belo Horizonte, após Trivia, após conforme rota. Controle APR 120, decimal 8 e o transponder 5022. Avançando aqui, eu sou 30 armados. Zero, decolou da 90, curva direita da Real, após a Real Leta, Bridge, Zulu no meio, para você, Zulu, CT3 em 1208, controle 5022 no transponder 3895. 3895, contagiamento correto, chame pronto, putback, estacionamento. Outra puxa, estacionamento 3295. Toro, bom dia, outra 3204, livrou. 3204, bom dia, prossegue o táxi via Alfa Juliette, posição 04 do Pátio 1. Alfa Juliette, 4, 3204. Kilo Zulu, decolado ao 05, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208 vai chamar Lima Kilo Zulu, obrigado amigo, até um bom dia. Controle, bom dia, Lima Kilo Zulu decolou, saída da Harbor, nossa escuta. Bom dia, Lima Kilo Zulu, mantenha o perfil da saída árvore, suba para o nível 100. Positivo, vai manter o perfil com a restrição de altitude, o Lima Kilo Zulu, saída árvore. Lima Kilo Zulu, está agora sua retração para evitar tráfego, vou aí pro A245, suba para o nível 100 sem restrições de altitude. Se houver falha de comunicações, na 20ª milha, reassuma a navegação, voa direto à Vitória da Conquista. Positivo, na proa 245 vai subir para uma centena, em caso de falha, 20 milhas, proa de conquista, Lima Kilo Zulu. Papa Kilo Zulu, 8 milhas, sudoeste de Salvador, reassuma a navegação na proa de Vitória da Conquista, sobre o Pé Livre 100. Positivo, atenção, uma centena direto de Vitória da Conquista, rapidamente, Lima Kilo Zulu. Valão 260, complexo na ILS X-Ray, pista 1-0, chame Torre Salvador no 8, decimal 9-5. 8-6, conquero? 1-1-8, 9-5. 9-5, boa dia. Salvador, voo no 260, 3 milhas para Simbra, embaixo travado. Voo no 260, reparte Simbra. Simbra, visual com a pista 260, embaixo travado. Livre pouso mão no zero, vento 090 graus com 1-4 nós, altímetro no 0 no 3. Autorizado, pouso, pista no zero, vou no 260. Aquilo Zulu, suba restrito nível 080, caso de falha de comunicações, 50 milhas afastado do VR Salvador, prossiga a subida até 100. Positivo, Lima Aquilo Zulu vai parar a subida no 80, 080, em caso de falha, 50 milhas vai atender até o Matetena, Aquilo Zulu. Salvador, boa. A patente azul 4416 tem informação quilo para ideal de nível 1, 8 graus. Azul 4463 está autorizado ideal de nível de voo 180, decolador no zero com curva à direita na saída da Euleda e Deus. O controle operaria 120, décima 8 e o transponder 5053. cruzado Ilhéus, nível 180, decola da pista 10, na curva direita, saída da El, Libra, Ilhéus, aciona 5053, controle Salvador 120, decimal 8, azul 4463. O 4463, estacionamento correto, chame pronto para o estiver de estacionamento. Reporta pronto para o estacionamento 4463. Solo 16, livre direita, solo 12, 1, decimal 9. Direita, foco 219, boa tarde. Até a volta. Salvador, gol no 260, livrança da foco, boa tarde. 1260, está autorizado o táxi via Alfa Juliette para a função 06. Alfa Juliette 06, 1260. Salvador, muito boa tarde. Bom dia, Oceania 6200, informação Kilo. Bom dia, Oceania 6200, autorizado a chegada a Mari, desse mantém nível 090, altímetro 9013. 6200. 03, possibilidade de voar intacto? Mantém a chegada, o 6200. Vai manter a chegada, 6200. Está autorizado Rio de Janeiro, nível de voo 360, decola 10 com curva direita na saída da EL, Leda Bridge, via Pedulu 10, após SMAP, após Julu Vitor, após Barbacena, após Conforme Rota. Controle Salvador, opere 120, decimal 8 e o transponder 5070. Autorizado 360 para o Rio de Janeiro, decola 10, curva direita. Israel, Leda, Bridge, conforme plano de voo, 1208 ao controle, transponder 5070, final 6254. 6254, cotejamento correto, chame pronto, pushback, estacionamento. Estando pronto, chamará, 6254. 5 milhas, rumo sudoeste, mantém nível 080. 2080. Autorizado Valência, meu pé, minha coloca 107 com curva à direita no corredor axé. Controle atari 120, decimal 8 e o transponder 0113. Esquece que o uniforme poderia confirmar pessoas a bordo. Estacionamento de táxi, chama a torre 11895, ajuste altímetro no 013. 1260, uma escuta do Gol 1777. A escuta. Pra você chamar a companhia aí, por gentileza, meu amigo. Valeu. Salvador está 3895, fui de estacionamento, está no Plano 3895, está autorizado o feedback, acionamento, chame pronto, táxi. Botar na taxa 3895. Xaré 6200, desça para 2000 pés, altímetro 9013, tráfego superado. 2013, 9013, 6200. Lima, Kilo Zulu, suba para o nível 100. Drone, possibilidade de voadora, 6200. 6200, sua vetoração, voo e duna. Forma estabilizada, sinal ILS aqui. Copiou? Copiou. Ah, mandou na fila de tudo, muito obrigado. 6200. O 4463 está autorizado para estiver acionamento, posição 1-0, chame para o ataque. Autoridade é para o ataque, 4463. Otávio, tem 3895, até com 185 a bordo, 3h40, Altena Galeão. São 3895, está autorizado táxi via taxiway Índia. Ponto espera da Mozart, chame torre 118-295, o ajuste de altímetro 10013. Índia autorizado Índia, ponto de espera 118-95, 10013, ajuste, grato, bom dia. Paulo Salvador, Azul 4463, pronto, táxi 69, 3 horas e 3 minutos, alterna Salvador. Azul 4463, está autorizado táxi via parte 1, táxi Índia, no ponto de espera do 10, chame torre em 118-95, hoje o geotímetro no 013. E aí, via parte Índia, ponto de espera do 10-1895, obrigado, bom trabalho, 4463. X-Ray 10, só 895. Obrigado, bom trabalho, meu 200. 895, ah, foi. Aquilo Zulu, mantendo nível 100, chama agora Centro Recife em 128-8, bom voo. Salvador, boa tarde. Ué, bom dia. Chame a 200, passando Simbra, visual, capitão 0. Bom dia, Rio 200, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 090 graus, com 5 nós, altímetro no 013. Bem checado, livre pouso na capitão 0, com ajuste no 013, 6200. Boa tarde, Centro 3895, ponto de espera do 90. 3895, mantém o ponto de espera. Mantém, 3895. E eu esqueço que o uniforme, prossiga. Altímetro no 0, no 3, livre taxi, chão para ingresso. Alô, Salvador, Azul 44.